andrecedesmoral.com. Isso aí, meu sugueroso, chefe do piseiro, papai. Em nome de Fabão Produções, 71 9399-7478. Leve pra sua cidade, papai. Bora, Fabão, meu patrão. Chama na bota, papai. Presta atenção, alô, soneca, aumenta o paredão. Aqui, ó. Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão. Convida a novinha pra ficar no rabetão. Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão. Convida as meninas pra ficar no rabetão. E preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. E quica, quica, quica com bum bum bum bum no chão. Vai! Quica, quica com a mão no paredão. Vai! E quica, quica, quica com bum bum bum bum no chão. Quica, quica com a mão no paredão. E quica, quica, quica com bum bum bum bum no chão. Que é isso, papai? Com a mão no paredão. E quica, quica, quica com bum bum bum bum no chão. E quica, quica com a mão. Aumenta o volume, Charlissan, porque chegou o chefe do piseiro pra todo o Brasil, papai. Bora, Fobão. Bora, Guto, meu irmão, tamo junto. Chama Juninho. Vai! Olha o piseiro diferenciado, papai. Aqui comigo, aqui, ó. Aumenta o paredão, aumenta, vai. Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão. Convida a sovinha pra quicar no rabetão. Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão. Convida a novinha pra quicar no rabetão. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. E preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Quica, quica, quica com bum bum bum bum no chão. O quica, quica com a mão no paredão. Vai! E quica, quica, quica com bum bum bum bum no chão. Quica, quica com a mão no paredão. E quica, quica, quica com bum bum bum bum no chão. O quica, quica com a mão no paredão. Vai! Quica, quica, quica com bum bum bum bum no chão. Quica, quica com a mão no paredão. Chama! Manda abraço pra minha galera do Zorra Bahia. Tamo junto, rapaziada. Chama no solinho, papai. Chegou o chefe do piseiro em nome de Fabão Produções. A marca do sucesso, papai. Vai! Mas que solinho diferenciado é esse, Juninho, seu cara? Vai! Essa é pra tocar em todo o Brasil, meu irmão. André Cidiz, o mural de Ibi Goara. Que é isso, bebê? Que facão da porra, mano.